agressivo. Fala, farpeleiros, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o José Augusto, criador da página Farpela. E hoje eu tenho aqui do meu lado o Danilo, que é um dos sócios que vem me dando muita força nas publicações, nos stories da referente à Farpela, e também está iniciando aqui os investimentos dele. Fala comigo, Danilo. Fala aí, galera. Eu sou um investidor iniciante, estou aprendendo um pouquinho com o meu mentor, né, José Augusto. Estou tentando ajudar ele, né, com a página. E a gente vai fazer esse podcast aqui para tentar ajudar vocês com os seus investimentos, beleza? Então, hoje a gente vai abordar o primeiro tema, o início do investidor na Bolsa de Valores, é entender primeiramente o seu perfil de investidor. Tem uns que é o mais conservador, tem aquele que é moderado e tem aquele que é o mais arrojado. É quase inevitável que você, quando comece, né, você seja, tenha um perfil conservador, né? Geralmente a gente ainda tem que acertar as contas, saber quanto que vai sobrar para o investimento. E assim segue, né? Até a gente chegar num perfil um pouco mais avançado, vamos dizer assim. Eu mesmo tenho mais ou menos aí um ano na Bolsa de Valores, mas já tenho 4 anos investindo. Comecei o início na renda fixa, começando no puro CDB, que eu tenho conta na Modal Mais. Modal Mais patrocina a gente. E depois disso eu me aventurei um pouco no day trade, depois que acabei sendo mandado embora, consegui juntar um dinheiro e comecei operando opções, mas vi que era bastante estressante. Eu conseguia, tinha dia que eu tinha lucros, tinha dia que eu perdia, então eu comecei a estudar um pouco mais sobre investir em ações, e já tem agora um ano que eu tenho 70% investido em ações e 30% investido em fundos imobiliários, e uma parte também em caixa, mas que eu não chego a contabilizar. O Danilo também iniciou esses dias, né, Danilo, investindo em renda variável? Tem praticamente um mês que eu fiz a compra das minhas primeiras ações e só investi em renda fixa, né? Mas depois que ela vai ficando um pouco defasada, vamos dizer assim, a gente tem que recorrer a outros meios. Lembrando que a nossa página, ela tem foco no longo prazo, né? No hold, buy and hold. Exato, o buy and hold. Mas também abordamos diversos assuntos como reserva de emergência, renda fixa. E abordamos todos os tipos de investimento que tem na bolsa, desde CDB, LCI, até ações. E até falamos um pouco também da parte do trade, para quem também se interessa. A gente tem um leque de opções para falar de investimento. O canal vai tentar abordar o máximo possível para vocês sentirem livres para começar a investir, entendeu? Fazer o dinheiro trabalhar por vocês. E é isso. Bom, então vamos começar aqui o assunto. Que é o perfil de investidor. A gente vai falar sobre cada um deles e vamos falar de algum tipo de investimento adequado para esse tipo de investidor. Então vamos começar pelo conservador, que é aquele que é 100% na renda fixa, que é o famoso rentista, que não quer correr o risco e só quer ver o seu dinheiro render para cima, vamos dizer assim. Mas bem que com essa taxa Selic ultimamente não vem sendo muito atrativa, né, Danilo? 3,75, né? 3,75. Tá. Isso é o ano, é verdade. Tem que lembrar que a renda fixa a gente usa muito mais para reserva de emergência, né? Ou reserva de oportunidade. Exato. Então, acaba que ela vai diminuindo e acaba os seus atrativos, né? Sim. Você tem algum exemplo pra gente aí sobre algum tipo de... onde pode deixar a reserva de emergência? Ó, pra quem tá começando agora, eu recomendo a Nuconta, né? É uma conta boa, tem um aplicativo simples, bem intuitivo de se usar. Tem outros meios também, que é o Banco Inter. Mas aí você já tem que conhecer um pouquinho mais, né, sobre as taxas. Sim, exato. Eu mesmo possuo reserva de emergência na Nuconta. Não é muita coisa, mas pelo menos é um gasto que, se eu precisar de extrema urgência, eu posso solicitar o saque a qualquer momento. Outro tipo de investimento de renda fixa é o CDB. Eu também possuo um investimento no CDB. Só que o CDB é aquele meio termo, né? O CDB você tem o pós-fixado e o pré-fixado. E tem uns que você não pode tirar antes do prazo. Tem que esperar até a data do vencimento do contrato. Então, para reserva de emergência, o CDB, acredito que não venha a ser tão vantajoso. No Conta e o Tesouro Direto seria a melhor opção para o início do investidor, né? É porque para uma reserva de emergência você tem que poder tirar ele no momento adequado, né? Você não pode esperar um tempo até resgatar aquele dinheiro. Ainda mais agora no atual período que a gente está, um período incerto, né, do futuro. Uns acham que vai ter recessão, outros já acham que a recessão já começou. Tem uma guerra comercial, sim. E então precisa de uma reserva de emergência onde você pode retirar a qualquer momento, porque você não sabe quando que o problema vai bater à sua porta, né? É aquela liquidez imediata, né? Liquidez Tem que ter a imediata, liquidez sim. imediata para casos extremos. Mas para você que quer começar a investir, mas não para retirar como reserva de emergência, então tem um leque a renda fixa para você investir. Tem a LCI, que é a letra de crédito imobiliária, o LCA, que é a letra de crédito da agroeconomia. São excelentes investimentos de renda fixa, pois não tem isenção do imposto de renda. Esse é um lado positivo desse tipo de investimento. Mas como CDB, ele tem a mesma forma, que é o pré-fixado, o pós-fixado. Você tem que analisar com calma, que é aquele dinheiro que vai ficar parado ali por um determinado tempo e você não pode solicitar o seu resgate. O Tesouro Selic também é um excelente investimento Tesouro para. Selic é o mais recomendado para você iniciar, né? Sim, que o Tesouro Selic pelo menos tem a opção de você poder solicitar o resgate em caso de Isso. emergência, só que aí tem um tempo de liquidação da bolsa, que demora, acho que é dia mais dois, se eu não me engano, mas também é um excelente tipo de investimento. Não vai te trazer grande rentabilidade, porque com a Selic em 3,75 Ao ano. ao ano, é difícil você ficar rico investindo em renda Não vai ficar fixa. rico, dificilmente você ficar rico com Não isso. tem como, mas é um bom investimento de forma segura, que tem a garantia no caso do governo, né, no caso. O CDB tem a garantia do FGC, que é o Fundo Isso. Garantidor de Crédito. Para quem não sabe, o CDB é você emprestar o seu dinheiro para uma instituição financeira, por exemplo, um banco. O banco vai utilizar o seu dinheiro emprestando para outra pessoa, cobrando juros de 15%, vai te pagar mais ou menos aí 1% aí. E o outro Verdade. spread é totalmente aí do banco. Mas para renda fixa também é um excelente tipo de investimento. Se você conseguir analisar com calma, você consegue achar bons CDBs com uma boa taxa de retorno. Para você começar é bom. Aí depois a gente tem que pular para renda variável, né? Que senão a gente não tem um retorno tão esperado, vamos dizer assim. Então aí a gente já aborda o tema do investidor agora moderado, que é aquele investidor meio termo. Vamos dizer assim, que quer arriscar o primeiro pezinho na bolsa de valores Na ou renda em fundos variável. imobiliários. Então, no caso, Danilo, você se considera o que tipo de investidor? Eu tô arrumando o perfil moderado, né? Aí tem que esperar um pouquinho que a gente foi afetado por essa crise. Já era anunciado há um tempo, mas enfim, a gente tem que esperar dar um stop agora, esperar o que que vai ser. Mas estudando, sempre estudando, vendo, analisando o mercado. Não se preocupa com essas siglas com o tempo vocês vão aprendendo. Sim. E vamos tentando evoluir. No início, quando eu comecei na Bolsa de Valores, tinha bastante sigla que eu olhava e falava, puta, o que que significa isso, mano? E vou te falar que o meu início na Bolsa de Valores não foi lá essas coisas. Como todo investidor de início, sempre compra uma tranqueira, vamos dizer assim, Sempre, na Bolsa sempre a de tranqueira. Valores. Porque eu não tive ajuda, né? Comecei a procurando sozinho. Depois que eu saí do day trade, falei, vou investir em renda variável e vamos que vamos. Ainda tinha a maior parcela na renda fixa e comecei a colocar aos poucos em ações. Aí o que que eu fui fazer? Comecei a estudar e vejo achar ações com bons fundamentos, empresa que tem lucro. Não, eu olhei só preço. Eu comprei a ação pelo valor que na época eu comprei. Se eu não me engano, era a OGX, a antiga empresa do Henrique Batista. Paguei 98 centavos. Falei, nossa, estou fazendo um baita negócio. O que é um risco, foi um risco, E perdi um dinheirinho legal, vamos dizer, uma farpela que eu perdi na né? OGX. Mas é o aprendizado. Todo investidor tem esse início, tem um aprendizado. Danilo mesmo, por exemplo, ele começou agora, em si está investindo em boas empresas, mas ele entrou no momento onde tem essa questão do coronavírus. recessão econômica e turbadíssimo. Já pegou o mercado aí com uma baita queda, o mercado que estava quase em 120 mil pontos e hoje agora está em 78, né? 78 mil pontos 78. Hoje, mas chegou a 65 mil pontos, para você ter mil uma pontos, noção. Né? Eu acho que os gurus que previam o mercado a 150 mil pontos provavelmente não vão dar as caras por enquanto, não. É um ponto, né, da renda variável. Você não pode fazer previsão. O mercado é muito instável. Exato. Ele pode subir muito, quanto pode descer muito, que foi aconteceu, que aconteceu, né? E a gente tem que estar preparado, tem que estar estudando sempre. Tem que ter paciência e um pouco de pulso firme, vamos dizer assim, porque você vê suas ações desvalorizando, você acha que é o momento de vender, mas você tem que esperar um pouco. Se possível, aportar mais, né? Exatamente. Buscar comprar sempre. Se as ações continuam tendo os fundamentos, por exemplo, esse problema aí da crise, do coronavírus, as empresas tudo despencando, empresas como Itaú, Bradesco, são excelentes empresas, você vê por um lado. Bom, o Itaú continua dando lucro, o Bradesco continua dando lucro. Por que que eu vou vender e sair com prejuízo dessa negociação? O investidor, de longo prazo, ele principalmente tem que ter paciência. O melhor investidor tem que ter paciência, que eu acho que é o ponto fundamental para você poder investir em ações e em fundos imobiliários. E uma dica que eu dou para vocês que estão migrando agora para o perfil moderado é que antes de comprar ações, fundos imobiliários, você começa a estudar, não vá aportando na primeira ação que você vê. Eu, por exemplo, tenho amigos que começou a investir e investiu em Oi só por causa do preço. Então, é uma dica de ouro que eu vou dar para vocês. Não olhe preço, olhe o valor da empresa. Conforme nós vamos avançando com a página, a gente vai deixar tudo o mais mastigado possível para vocês, bem explicado o que significa, como estudar uma ação, como estudar um fundo imobiliário, para vocês se sentirem mais seguros quanto a isso, entendeu? Isso, exatamente. E você pode começar a investir com pouco dinheiro, não precisa ser muito. Você pode começar a investir, sei lá, R$50 por mês. Tem boas empresas, por exemplo, como a Itaúsa, que é uma hold de Itaú, que hoje está menos de R$10, é uma empresa boa pagadora de dividendos, mas não é recomendação de compra, tá? A gente não pode recomendar ainda. A gente não tem certificado para isso. Vai que a gente um dia tem um certificado, aí a gente recomenda mesmo. Então, vamos ver, isso aí pode ser uma meta nossa aí para frente. Mas sempre, antes de comprar qualquer ação, você tem que estudar ela, ver os fundamentos. Não é difícil. Não é difícil aprender os fundamentos da empresa. Hoje você consegue encontrar muitas coisas de forma gratuita, tanto no YouTube quanto no Instagram, como a nossa página aqui, por exemplo, Instagram, e outras também. Muito usado hoje. Sim. E também é bom investir em livros. O livro, ele abre portas para você, né? O maior investimento é o conhecimento, gente. É. Você tem que levar esse lema para a sua vida. Exatamente. O livro é o melhor investimento que tem, você aportar nos seus conhecimentos. Tem que ser o primeiro aporte antes de você começar na Bolsa de Valores. A Bolsa pode cair que o teu conhecimento vai estar lá, entendeu? Exatamente. E vamos abordar o último tema? Vamos falar agora do perfil arrojado, que é aquela pessoa, no caso, o meu caso, por exemplo, que tem a maior porcentagem investida em renda variável. O Danilo, daqui a pouco, já vai estar com Daqui a pouquinho. Falta um pouco para ser arrojado. Mas tá lá, tá no caminho, tá estudando. E isso é importante. Antes de você começar a investir firme, você tem que ter noção na empresa que você vai aportar. Você não pode aportar só olhando o preço. Tem que ver o porquê que aquela empresa te interessa, ver a gestão, a governança da empresa, a governança do fundo imobiliário, que é um excelente tipo de investimento em renda variável. E vamos abordar aqui agora alguns pontos que tem que ser analisado. Começando pela questão de ações, os múltiplos que eu gosto de analisar, analisando as ações, é o PL. Eu consigo identificar o tempo de retorno que a empresa vai te dar. E também te mostra se a empresa está sendo negociada com desconto ou sem desconto. Por exemplo, o Bradesco, ele estava esses dias, que estava batendo R$15, estava com um PL de quase 8. Eu olhei aquilo e falei, nossa, o Bradesco dá tanto lucro. Dá para ver que é uma empresa que está sendo negociada com muito desconto por causa do coronavírus. É uma oportunidade, né? Exato. Tem que analisar também se a empresa ela vem tendo lucros constantes, porque não adianta você pegar uma empresa que tem um lucro líquido igual montanha-russa, um dia positivo e um dia negativo. Negativo. Então é a empresa que você, Um se lucro você, variável. exatamente, se você não quer ter problemas cardíacos, então fuja de empresas que tenha oscilações em seu lucro. Empresas também, bom, tem que ter margens, a margem bruta, a margem líquida, que é o que sobra para a empresa no final, depois de pagar tudo, todas as dívidas, acionistas, é o que sobra para a empresa. Períodos como esse de crise que a gente está convivendo, é muito bom analisar também se a empresa possui caixa. Caixa, muito importante, a reserva de emergência, vamos dizer assim, Para a né? empresa, exatamente. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a Grandene, uma empresa que tem quase 10 bi só de caixa, é uma empresa que você sabe que se ficar 2, 3 meses com a porta fechada, ela vai conseguir arcar com as suas despesas Com que vai certeza. chegar, entendeu? E o ROI também, né? O ROI também, que é o Return on Equity, que é o quanto a empresa consegue ter de retorno ao ano em cima do seu patrimônio líquido. A gente sempre visa procurar empresas que tenha pelo menos 10% de retorno, que é uma empresa que já mostra saber trabalhar com o dinheiro, vamos dizer assim. Tem o dividend yield, né? Caramba! Para Vamos quem. dizer assim, o mais importante. Não, tô brincando. É um dos mais importantes, mas não é bom só analisar o Isso é dividend verdade. yield. O dividend yield é um bom para você identificar empresas boas pagadoras de dividendos, mas também tem que analisar a empresa como um todo, porque às vezes a empresa pode ter um dividend yield de 15%, você fala, nossa, a empresa paga muito dividendo, mas quando tu vai ver, a empresa vendeu algum imóvel, a empresa Isso. está mal das pernas, ou vai fechar capital e está começando a pagar os seus acionistas. Você tem que analisar tudo, é um contexto da obra toda para você aportar em uma ação. Não vale, Exato. vale a pena você só ver quanto que ela está pagando ali no momento, se, vamos supor, uma expectativa lá na frente, ela não vai te pagar, entendeu? Exatamente. E o dividendo. Tem empresas, por exemplo, que não pagam dividendos, mas são excelentes empresas, que são empresas que aportam no crescimento dela. É o caso das small caps, que são as empresas com capital menos de 10 bilhões na bolsa. E são empresas que o lucro que vem para ela retém para ser reinvestido nela mesma, para o crescimento da empresa, mas já avisando que daqui a alguns anos vai ser uma excelente pagadora de dividendos. Não que todas as small caps sejam boas, mas se você É. analisar com calma as small caps que deem lucro e que estão reinvestindo nela para adquirir novas empresas ou, vamos supor, manutenção da empresa, são excelentes empresas para o Equipamentos. longo prazo também. Equipamentos também. Tem algum outro ponto? Endividamento também, né? Endividamento, muito importante. A Você gente tem que tem. saber se ela Se ela tem um controle tem das suas controle das dívidas. suas dívidas, se ela está conseguindo pagar todo mundo. Exatamente, tem que ver se um do indicador que eu gosto de analisar, que é o dívida líquida dividido pelo EBITDA da empresa, que a gente sempre busca um endividamento menos de 3 vezes, no máximo 3 vezes. Você vai ver boas empresas, como por exemplo de transmissoras de energia, que são excelentes empresas, excelentes pagadores de dividendos, mas muitas das vezes são empresas alavancadas, que têm as dívidas Verdade, muito lá em cima. muito altos. Mas automaticamente são empresas que conseguem ter seu caixa recorrente o tempo todo, então consegue arcar com as suas dívidas de curto prazo. Dá um exemplo aí. Vamos supor, tem a Tietê, é uma excelente empresa Excelente. pagadora de dividendos, o payout dela do ano passado foi mais de 100%. É uma empresa que tem a dívida líquida sobre o EBITDA de 2,7, se eu não me engano. Para muitos vão olhar, nossa, ela é uma empresa muito endividada. Mas é uma empresa que consegue produzir muito caixa e consegue arcar com seus custos muito rápido no curto prazo e no longo prazo também. Mas aí são casos à parte, né? Na parte de energia, são empresas que conseguem arcar com seus custos. Agora, você tem que analisar, por exemplo, uma empresa de varejo, vamos supor, a Via Varejo, que é a dona aí das Casas Bahia e do Ponto Frio. Uma empresa dessa, tendo uma dívida mais de 3 vezes, é algo muito alto que já tem que abrir os olhos, porque é uma empresa que não consegue ter caixa assim o tempo todo. Recorrente, caixa recorrente, não Entendeu? consegue pagar suas dívidas. São casos à parte, entendeu? Você tem que analisar cada segmento e referente às dívidas limite que elas conseguem ter. Porque geralmente as empresas de transmissão de energia, ela tem o seu retorno líquido, o seu lucro líquido já previsível. As empresas do setor de energia conseguem fazer isso, elas Tem conseguem como prever algo programar isso. exatamente quanto que vai receber de 3 em 3 meses certinho nos balanços, entendeu? E fora que são excelentes pagadores de Com dividendos também. certeza. Se você quer ser um acionista de longo prazo, quer ter um setor perene em carteira e bom pagador de dividendos, é o setor de energia. Tem diversas empresas, tem umas que não são tão boas, mas tem que analisar cada uma, cada detalhe. Quando a gente for abordar nos próximos podcasts, a gente vai falar tudo sobre quais são os setores perenes. Sim, setores perenes, setores cíclicos, setores de construção, diversos setores que tem na Bolsa de Valores. A gente vai abordar cada um e dar a nossa opinião, o nosso ponto de vista sobre cada setor. Lembrando que não é recomendação. Não é recomendação. Qualquer empresa que a gente mencionar aqui não é recomendação de compra, é só um exemplo mesmo. Vamos só, para poder fechar, vamos falar um pouquinho também dos fundos imobiliários. É, um pouquinho, né? Que é também um tipo de investimento de renda variável. É, muitos falam que não é renda variável porque não tem tanta oscilação, mas... A gente está vendo que tem muita oscilação. Esses dias de crise, por exemplo, você consegue ver que tem bastante oscilação também. Fundos imobiliários, por exemplo, que tem em shoppings, né? Tem em shoppings não, né? Que são... Voltado a shoppings, voltado, né? Voltado a shopping, né? Vem a gente sofrendo. Tá vendo que tem muita oscilação relacionada a eles. Porque os shoppings estão fechados, consequentemente... Você não sabe como vai ser o seu lucro no curto prazo. Exatamente. Alguns, inclusive, estão deixando de pagar os dividendos por um momento, entendeu? Até pela, porque não sabe como vai ser o seu fluxo de caixa daqui para frente. É, mas o próprio presidente já mandou abrir alguns comércios, então vamos esperar para ver como vai ser. Sim. Mas você pode ver que alguns shoppings já vêm sendo negociados abaixo do seu valor patrimonial, com seu PVP abaixo de 1. E então, visando longo prazo, você já consegue ver uma oportunidade. Você uma sabe? Baita oportunidade. Sabe? Quem tem um caixa de oportunidade já... Já pode aportar em shoppings, mas com calma, não vai aportar em todos. É. Pegue sempre um fundo que venha a ser bem diversificado. É, a gente tem que diversificar a nossa carteira, né? Exato, porque, por exemplo, se você for analisar os fundos imobiliários de shoppings, no site do Funds Explorer, você consegue analisar cada detalhe, taxa de administração, taxa de performance, vacância. Muito importante no fundo. É bom analisar também a vacância, porque como é que se diz? Um ativo com, vamos botar assim, um ativo com muita vacância automaticamente não vai ter um bom retorno, isso. Não vai pagar dividendos. Vamos colocar assim. Não vai pagar dividendo. Então tem que analisar um ativo que tenha uma baixa vacância, no máximo 10%. No máximo 10%. Gente. Que acima disso você já começa a sofrer um pouco no seu dividend yield. E a gente não quer sofrer no começo, né? E seja bem diversificado também. Por exemplo, os fundos de shoppings, você pode observar que os melhores fundos, eles são bem diversificados em vários estados do Brasil. Rio de Janeiro, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. Mas alguns já vêm comprando pela parte do Nordeste também. Então, um dos quesitos é você sempre analisar a diversificação do shopping. Se ele está diversificado só em um estado, tem vários ativos, mas está em um só estado, você tem que abrir os seus olhos, porque se o estado ele sofrer, esses shoppings vão sofrer. E o fundo vai sofrer junto. Vai sofrer. O retorno, seus dividendos também vai sofrer com isso. Então, tem que sempre analisar ativos que sejam bem diversificados. É um FII que vem sofrendo menos são os de logística, porque galpão logístico raramente ele para, nem com o coronavírus os caras pararam. Praticamente ele não para, ele praticamente nunca para. Então o trabalho é recorrente, as encomendas são recorrentes. Exato. E conforme vem aumentando essas vendas na internet, automaticamente aumenta o número de galpões logísticos no Brasil. Porque hoje, raramente você vê alguém... Por exemplo, eu compro livro pela Amazon, sempre vem uma transportadora entregar o livro para mim. Dificilmente eu vou até uma livraria para poder adquirir um livro hoje. Raramente você vê pessoas assim. Prefere comprar tudo pela internet, até pela vantagem do preço. Ainda mais hoje em dia, né? Hoje em dia, praticamente tudo pela internet. Tudo é pela internet. E os galpões logísticos, eles têm... essa vantagem, vamos dizer assim. Que eles não param... consequentemente, não... vai aumentando o número de clientes dele para entrega, a Amazon vindo pesado para o Brasil, tem também a Magazine Luiza que vem aumentando também muito as suas entregas, Walmart, diversas outras empresas que já tem até a sua transportadora particular e usam esses galpões logísticos. E os galpões logísticos é a mesma coisa, você tem que analisar o que seja bem diversificado, geralmente não tem muitos estados, geralmente é Rio ou São Paulo, que é onde tem os maiores galpões. E a vacância também tem que ser analisada nos galpões logísticos. A análise basicamente é sempre a mesma. Vocês têm que ficar atentos aos detalhes, que sempre pode sofrer alguma alteração. Você tem que ficar atento a essa alteração. Isso. Tem outros segmentos também de fundos imobiliários, que tem o fundo de papéis, que é o. Tem o fundo de fundos, na verdade, que é o que investe em outros fundos imobiliários que já tem na Em outras bolsa. classes. É, eu não vejo tanta vantagem porque o fundo imobiliário em si ele já tem uma taxa, uma taxação, no caso do retorno. Então, se você investe em um fundo de fundo, Uma taxa de ele vai taxa. receber já taxado e vai te devolver com mais uma taxa da administração também. É a Então, taxa da taxa. é uma bitaxação. Então, Bitaxação. mas para quem está começando, querendo investir nos fundos imobiliários, muito procuram fundos de fundos, até porque ainda não sabe analisar muito bem um fundo imobiliário, não sabe analisar os fundamentos de cada um, então preferem começar pelos fundos de fundos para poder poupar essa parte do estudo. E tem os fundos de papéis também, que investe em letras de crédito imobiliário, também são um excelente tipo de investimento, mas tem um certo risco, mas muitos deles são muito bem diversificados, então acaba não tendo tanto, como é que pode dizer, tanto susto nos dividendos mensais. É a palavra-chave da renda variável, vamos dizer assim, que é a diversificação, né? Sem uma carteira diversificada, se um setor sofrer, não necessariamente o outro vai sofrer. É, exatamente. Se for bem diversificado, aí você tem um prédio lá de 10 andares, vamos supor, de 10 quartos, vamos supor assim. Um deles, um inquilino, ele deixa de pagar, é um seu madruga da vida, mas você tem os outros 90% ali recebendo Isso. normalmente. Então tem que estar sempre bem diversificado. E se o prédio for de boa qualidade, com certeza vai chamar outro inquilino para repor aquela necessidade. Exatamente. Se tiver uma boa gestão também, uma gestão ativa para Isso aí. procurar novos inquilinos, novos entrantes, você está investindo em um excelente ativo. Bom, então a gente abordou aqui os três temas. Queremos agradecer aqui a atenção e para vocês que ficaram ouvindo a gente até agora sobre os tipos de investidores na Bolsa de Valores. Um pouquinho de ações, um pouquinho de fundos de investimento, um pouquinho de renda fixa. Então, cabe a cada um de vocês estudar e entender o que vocês preferem investir, se vocês querem ser um pouco mais arrojado, se vocês querem ser moderado, não quer arriscar tanto. Mas é aquela palavra, tem que estar sempre estudando. Um bom investidor tem que ter paciência Diversificar a carteira é a palavra-chave. e foco no longo prazo. E aí, fechou? Fechou? E vamos investir uma farpela hoje? Vamos mexer. Um abraço aí para todos.